3305, autorizado decolar, destino 0, vento 1, 30 graus, 05 nós. Sim, decolar então, 023305. Decolado dos 1-5, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 08-3305, obrigado, boa noite. Boa noite. 8-9-5. Salvador, 3305, boa noite. 3305, é o controle, meu cordial, contato radar, após 2000, já, sem restrição. Após 2000, confio em posição? Jamo. Ok, positivo para Jamo, tá? 3305. Cancelamento, Mike Charlie Alpha, prosseguir para a terceira no 7. Copiado, Papa Tango, Mike Charlie Alpha, plano cancelado ao zona meio, autorizado curva à esquerda, com base pela direita, pista 1 no 7, chame de base para final, trem baixo travado, pista no 7, Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Para Zona 723, Alagoinha, desça para 5.000. Mike Charlie Alpha, tráfego agora avistado, pouso autorizado na pista 1-7, vento 1-40 graus, 08 nós. Autorizado pouso 1-7, Mike Charlie Alpha. Pátio Ariel, quando o solo Zuno 9. Confirme Pátio Cristina. Copiado, autorizado táxi via Taxiway Papá. Chame o Juno na pista, senhor. Copiado, Alfa, estacionar frequência livre, bom descanso. Sete 23, desça para 4000, autorizada Renata. Então, 3305, chame Recife. 2545. 2545, boa. internacional está visual, gol na 723. TNT, prossiga na aproximação, chega o trem, chame a torre, 19895, gol 9723. 19895, obrigado, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, gol 1723. Falante com 1723, tráfego avistado, KNH 10 no 3, KNH padrão. Continua a aproximação, senhor Chame, passando o senhor Vitor 372, trem baixo trabalho estando por 1723. 7013 vai reportar no 372, o gol 1723. Gol 1723, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus e no zero nós. Livre pouso, 723. Fecha 23 no solo 32, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. Alivrado 21, 1. Boa noite. Solid Hotel, over to Eastern 9997. Good evening, Mr. Del Manor 973. You're clear to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 354, informação Alfa, boa noite. Gol 1354 é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 10 no 3, desça para 8000 pés e voe para o Serra Vitor 366 para o RNAV. 8366, mantendo a velocidade, gol 354. Del 9973, airborne at 34, contact announced over the departure frequency 120.8, have a good flight, sir. 120.8, 9973, good day, sir. Over the departure, good evening, Del 9973. Del 9973, Salvador Control, radar Kentex, this is clear. Fly heading near the intersection, sir. Yes, you are clear. Thank you. Gol 1354, caso deseje reduzir a velocidade, está autorizado até 250 mais. Melhor manter a velocidade para continuar a redondecer. Ah, ok, gente. Do 3600, controle, meu cordial, ajuste 1093, desça para 9000 e voe para o Serra Vitor 366 para o RNA. Boa noite, Azul 5001, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 1 no 0 grau, 09 nós, QNH padrão. Alinha e decola da 1 a 0. 13, o azul 5001. Oi, boa noite, você na minha frente. Quatro na sequência, do azul. Boa noite, Oxenê 6224, observe o Embraer da Azul, assim que o mesmo iniciar a corrida pistola zero, autorizando a linha de manter a pistola zero, Oxenê 6224. Esse após a corrida do Azul, ali mantém o zero, Oxenê 6224. 0354, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, desça para 2500. 2500, voo na 354. 3600, desça para 4000. Zero 9973, can taxi center 1251. 1251, 5001 no decolador 39, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4, desculpa, 5001. Azul 5001 é o controle, contato radar, após 2000, curva à direita, voa Leda, Leda Mótico, suba sem restrições. 2000, Leda, Leda Mótico, 4500. China 6224, autorizado a decolar, questão no zero, vento 120 graus com 109, que nega padrão. Decolagem, 224, no padrão. Salvador Azul 2774, aproxima a ponte, perdão, no zero, pronto. Azul 2774, boa noite, observe o Airbus da Avianca, assim que o mesmo iniciar a rolagem, autorizado a linha e manter a pista no zero, Azul 2774. Após a rolagem da Avianca, a linha mantém no zero, Azul 2774. Azul 4107, esse é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 10113, desça para 5000 e voe para o Serra Vitor 366 para o RNAP. 5000, código 366, 1013, vai manter a proa 185, aproximadamente 10 milhas, o 5001. Controle Salvador, itinerário 6224. Cero 224 é o controle, está em contato com a Aracaju, sem restrições, vou direto a Aracaju. Sem restrições, vai subir para o 190, direto a Aracaju, Oceanero 6224. São 3600, passa para o IPEMA, desça para 2500, autorizado a Renato. 27-74, decolando aos 43. Chame agora o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 108, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774 é o controle, contato radar, após 2000, curva à direita, voa direto Ilhéu, suba sem restrições. Após 2000, voa direto Ilhéu, sem restrições, 2774, obrigado. Gol 9033, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Gol 9033, boa noite, mantenha o ponto de espera para o 0. Mantém. 7, está passando por Ipeba, desça para 2500, autorizado a Renato. 2500, autorizado a Renato, para 2500. Gol 2, correção, o Gol 9033 tem condições de após decolagem manter o eixo até 5 mil pés, nível 050, e após curvar à direita? Afirmo. Então o Gol 9033 autorizado, alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 no 0 graus, 1 no 1 no nosso QNH, padrão mantendo pro até o nível 050, senhor. Decola, mantém pro até o 050, Gol 9033. Na final, avistando, Gol 354. Tiente, reduz a checa, trem, torre 1-1-8-9-5, Gol 354. Tiente. Comandou 2774 azul. Prossegue. Desvio à esquerda, autoriza. Livre. Obrigado. Azul 5001, chame Recife, 1251. 251, boa. Azul 2534 é o controle, ajuste agora no 013, desça para 6000, vou iniciar a vista 366 para o RNAV. 6000, já vista 366 para o RNAV, NH padrão, continua a aproximação, reportarei pista livre, senhor. Gente, a 3, seu pai. Uno 354, pista liberada, pouso autorizado, pista 10, vento de 1-1-0 graus, 1-0 nós. Sujei pouso, pista 10, Uno 354. U 9033, decolado aos 47, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, boa. Vamos para o adiante. Controle Gol 9033 na proa, passando 2000. Gol 9033 é o controle, está em contato radar, suba sem restrições após 3000, curva para a Leda, Leda Morte, bacana. Sem restrições após 3000 agora, Leda, direto Leda e depois Morte, Gol 9033. O 2774 já afetou de vivo, vai guardar a polícia. Presente direto dela. Roger. Obrigado. Redução para aproximação, cheque para fogo. 3600. Azul 4107, quantas milhas nessa proa? Mais 3 milhas. Zero autorizado, a linha de manter, pistando zero, aguardando o protocolo, então logo autorizado. 7, a linha tem, alô, do 4980. 1354 no solo 50, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 1. Ele vai na direita 211, 1354. Checa o trem, torre 1-1-8-9-5. Lateral com a rádio, era certo. 395, boa noite. Tá 3600. Boa noite, tá 3600. Tráfego ainda não avistado, QNH padrão. Continua a aproximação, reporte. Passando a servida 372, trem baixo, travado, listando, tá 3600. Constará 372, tem. Azul 4980, autorizado decolar, pistão 0, vento 120 graus com 10 nós, que nega agora, acabou de mudar, 1014. Tem, feliz decolagem, 14 no ajuste, 4 da tornada 80. Azul 2534, passa boi peba, voa sobre água, desça para 2500. 2534. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, senhor vento de 120 graus com 120 nós, que negar 1014. Tive pouso na 1-0, dando 3600. 2501, chama Recife, 125, ano. 251, boa noite. Pouso número 7, vamos lá, do Sábio 3, galera. Azul 4980, decolado 52, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Salvador 208, bom trabalho, Azul 4980. Controle Azul 4980. Azul 4980, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, você como autorizado, 4980. 5974 tem condições de decolar tua nova cruzada? Gente, o 5974 visual com Airbus da TAM, agora curta final pistando zero. E o 5974, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter na pista no zero, de 5974. Chame Recife, 1251. Position 6212, control, insert the altimeter 104, clean to 6000, flight to Sierra Vista 366. Fire heading, Sierra 6000. 9033. Boa, prossiga. Chame Recife, 125. Obrigado, senhor Mauro. Boa noite. Boa. Senhora Renato, azul 4107. Procura P107, cheque 3, torre 1895. 1895, estará o 407. Torre Salvador, boa, azul 4107. Final de 9000, Senhora Renato. No 07, boa noite, tráfego avistado, que é legal no 04, continua a aproximação, aguarde posição de pouso, chão. Sente aguardando, 104, controle 07. 3600 no solo 55, direita 121, decimal 1. Direita 211, tá 3600. 150 nós, 2534. Vento 120 graus com 109, Kenegal no 04, autorizado decolar da pista no 0, Rio 5974. Controle 098 é o controle, meu cordial. Desça para 7 mil pés, ajustado 1094 e voe para Serra Vista 366 para o Renato. Ok, igual 7366, desça para 7 mil, como é que está a torre? 1098. Controle de Salvador, sua 3, 5, 2, documento de visual do setor. Autoriza a Positivo 366, tá 3152. 5974, decolado aos 56. Chame agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom noite, obrigado. Until 2500 feet. Roger. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5974, perfil da Eoleda. 5974 é o controle, contato radar, após 2000, voa Leda, Leda Morte. Após 2000, Leda Morte, 5974. Azul 2534, velocidade 210, número 3, fora povo. Já bateu 210, azul 2534. Azul 280, chame Recife, frequência 12545. Recife 12545, azul 4980. Está 3152 em aproximação, checa o trem, torre 1 no 895. 895 para 3152, boa noite. Dona 098, passa para IP, mas desça para 2500 pés. Aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguarde na pista livre, tá 3152. Azul 4107, no solo 59, libera a pista próxima à intersecção direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 1. Próxima à direita, livrando, 21 não vai chamar, 427. Santos 52, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 120 graus com 1 no zero nosso. Livre pouso, pista 10, Santos 52. Send 6212, say your speed. We're maintaining a 509, indicated. Roger. Go 1098, velocidade. 0998, está com 2 para o 0. Tenche. Azul 2774. Azul 2774. Azul 2534 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1895. Redução 1895, 2534. Dois Salvador, azul 2534, final de 9 milhas. Azul 2534, boa noite, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 0 no 4, fonte na aproximação, chame passando CA Vida 372, embaixo travado, azul 2534. 1014, vai chamar CA Vida 372, 2534. Regressar para o pátio, aguarde e mantenha a posição. Uma ambulância no local de parada, ciente. No solo 03, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. Libera da direita, só 31, só Passou 372-2534. Passou 2534, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso. Aguarda 2534. Pro 34, pouso autorizado, pistão 0, vento de 120 graus com 109. Livre pouso, pistão 0, azul 2534. Azul 4959, por gentileza, confirme esse visual com o Embraer da companhia. Agora curta final, pistão 0. Afirmo 4959, após a passagem da aeronave, satisfeita a retorno do pátio. Portela 4959, após a passagem do tráfego de pouso, faz um balão via Charlie e Bravo, ou Bravo e Charlie, a seu critério, ou então efetua um 180 no local, retorna ao faixa principal e na Índia chama solo em 121 da décima una. Na Índia 121, vai realizar aqui a etapa, tá, ok? Obrigado, senhor. Pode iniciar pelo 368, senhor, se a gente evita uma formação aqui à nossa direita. Positivo, livre. Obrigado. O 4959 reporta somente que a ambulância já foi solicitada para o local. Alguma informação mais sobre o acontecido? É negativo, na verdade não está passando mal o comandante. Ele está sentindo um pouco de enjoo aqui e para segurança é melhor a gente retornar para a posição. Obrigado, senhor. Azul 2534 no solo 06, libera pista próxima à interseção à direita. Chame solo frequência 121, décima 1. 21, 2534. Six, two, one, two, and final, check landing gear tower, 118, minor 5. Salvador Tower, good evening, Ocean 6212. Good evening, Ocean Air 6212. I have you inside in final, QNH1014. Continue approach, report when you have landing gear down and log to runway site, Ocean Air 6212. Runway inside and landing gear down and locked, Ocean 6212. Confirm, Ocean 6212, are we clear to land? 6212, please confirm. Do you have landing gear down and locked to runway site? Affirmative. As said before, landing gear down and locked, and we are visual. Ocean 6212, you're clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 11 knots. And Ocean 6212 on runway 10. Westerner 6212 on the ground at 10. Locate the runway next direction to your right. Then call ground frequency 121.1, Westerner 6212. On the right, 1211, good night. 121.1. 121.1. Oi, boa noite, Gol 1098, 1 milha e meia do 372. Gol 1098, boa noite, trato do passado, Kinegal 1094, pouso autorizado, chefe, pistão 0, vento de 120 graus com 099. Ok, livre pouso, Gol 1098.